mandando fotos de vocês pra mim e jurando que tá feliz. Mas tem algo de errado na felicidade de vocês dois. Tá querendo chamar atenção, isso não é uma competição. Mas se fosse, me desculpe, mas ele seria medalha de prata, um amorzinho sem graça. Ele tenta, mas alguma coisa falta. Medalha de prata, um amorzinho sem graça. Ele tenta, mas alguma coisa falta. E sou eu, falta eu. Romeu, a voz que apaixona. É Tati Pink. Felicidade de vocês dois. Tá querendo chamar atenção, isso não é uma competição. Mas se fosse, me desculpe, mas ele seria medalha de prata, mamozinho sem graça. Ele tenta, mas alguma coisa falta. Medalha de prata, mamozinho sem graça. Ele tenta, mas alguma coisa falta. Medalha de prata, mamozinho sem graça. Ele tenta, mas alguma coisa falta. Medalha